sábado, só da Expresso. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Chegou a hora da gente falar sobre futsal, meu amigo. É o futsal Guaranésia. Essa semana a gente estava todo empolgado aí com o jogo aqui em Guaranésia, no Poliesportivo, né? Pela segunda vez na história teremos um jogo da Taça IPTV de futsal. É uma organização primordial, a gente sempre elogia, né? É padrão Globo de qualidade, mas parece que esse padrão Globo não deu muito certo nessa segunda-feira, não, né, Emanuel? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde aos ouvintes. Deu zebra, né? Olha, deu zebra. Ó, primeiramente eu queria agradecer segunda-feira que lotou o Poliesportivo. Todo mundo foi lá assistir, prestigiar esse jogo. Segundo jogo da IPTV. É. Só que aí o time adversário tava aí. A gente tava lá preparado pra jogar. Aí a organização me esquece de mandar arbitragem. Que coisa, né? Mas que falha. Falha grotesca, né? Não tem nem o que falar, né? Aí. Aí depois disso tudo, a gente ligou pro responsável, Edson. Ele começou a enrolar, falar pra gente arrumar arbitragem. Não tem como a gente arrumar arbitragem se a organização não é nossa. Tanto que ele falou pra gente assim, eu falei, e súmula? Ele falou, não, escreve num papel qualquer. É. Aí você vê como que foi feito, não foi feito com organização, é, né? Com a organização que a gente espera que tenha, né? Vai, tá, o nome, livre, é, né? O nome que leva, né? É a 27ª, né, Lino? Sim, já. 27ª. São muitas edições já, né? Edições. Então, aí teve... O que eu achei, assim, muito ruim, teve muita gente que foi lá. Eu sei que saiu da sua casa, tudo. Mas aí depois criticar a gente, comissão técnica, departamento, a gente não organizou nada. Quem organiza são eles. Mas a gente não pode levar em consideração que hoje em dia tá muito fácil criticar os outros, né? Hoje em dia é uma beleza. Vamos ver a política, que nem a política. É, mas Emanuel, e aí? Teve esse. Quer dizer, não teve o jogo, né? Mas o time, a Estiva veio, né? A seleção de Estiva veio até Guaranésia, né? Então, a gente precisava. Eles vieram com 5 jogadores para cumprir tabela só. Porque. Ele tava fora, né? Tava fora. E é uma sacanagem também com eles, por causa de. Porque se eles não viessem. Eles seriam eliminados do torneio. Sim. Eles vieram. E eles não poderiam participar o ano que vem. Eles vieram com 5 jogadores. Tanto que um era dos 5, tinha 2 goleiros. E a gente precisando da vitória e do. E do placar. Do placar. Né? Poderia, seria a gente uma poderia oportunidade ter de golear, o time pra gente chegar segunda-feira em Alfenas pra jogar contra o Pouso Alegre. Precisando de uma vitória simples. Agora, como complicou um pouquinho, a gente precisa de uma vitória de 2 gols de diferença. Aí eu mandei um e-mail pra lá pra falar com ele, falei tudo que aconteceu, da insatisfação, tudo. Tanto com os patrocinadores também, a sacanagem que a gente traz aqui. Aí eu trouxe, aí ele me respondeu que vai pegar, vai tirar, o WO não vai ter. Vai ter o WO, só que o time da Estiva vai ser eliminado. Aí vai cancelar os outros jogos. Mais fácil, porque Estiva com certeza não iria participar do próximo, porque na quinta-feira eles não vieram. É isso. Então ficou facinho pra IPTV resolver a situação. Mas o prejuízo ficou pra Guaranésia. Eles lançaram uma nota, tanto que eu vi, muita gente compartilhou, eu compartilhei, falando que os árbitros foram punidos por 720 dias. Só que naquela noite eu recebi um e-mail, um WhatsApp de um árbitro daqui de Muzambinho, amigo meu, que eles sempre apitavam a IPTV. Ele falou pra mim que eles ligaram pra ele desesperados, pedindo pra eles virem, porque eles tinham esquecido de mandar arbitragem. Não pode ocorrer isso, né? De jeito nenhum, né? E agora complicou mais a situação da seleção de Guaranésia. É claro que ele poderia acontecer qualquer coisa no jogo. Estiva poderia dar tá num dia inspirado, sim, que vier e ganhar o jogo. Poderia, lógico, futebol é improvável, né? Mas complicou a situação, porque agora tem que jogar fora de casa, né? Lá em Alfenas. Lá em Alfenas. Contra um time que já foi campeão da IPTV, um time que é muito forte e precisando de fazer 2 gols de diferença. Dois, né? Gols de diferença. Ah, a gente vai. Segunda-feira a gente joga às 8h30, né, Jim? 8h30 vai estar o jogo marcado lá em Alfenas. Como o Antônio Cláudio vem falando, é complicado, mas não impossível, claro. Antônio Cláudio. Acreditamos na nossa força, o time está focado. Ontem estivemos em Itaperatiba, conseguimos uma vitória, o time está focado, acredito que vamos ter um bom resultado e quem sabe poder trazer um novo jogo aqui para Guaranese, se assim a gente conseguir a classificação. O Pouso Alegre ganhou os dois jogos? Não, um vai ser... Ganhou os dois. Um vai ser eliminado, então vai ficar com 3 pontos. No caso, hoje no grupo, todos têm 3 pontos. Não. Pouso Alegre. Não, a gente tem 0 pontos porque a nossa também foi. Placar foi. Então vai ser o primeiro jogo de Guaranese, né? Vai ser o primeiro jogo. Na verdade, vai ser o segundo jogo porque Estiva foi desclassificado. Os 3 pontos que a gente fez. Fez contra eles. Não teve, o WO. Não vai valer e a equipe que jogou contra eles, esse resultado vai ser anulado. Vai valer o primeiro jogo de Itapeva, que o Guaranese acabou perdendo lá em Itapeva. 5-3, então vai ficar 3 times na chave. Entendi, classificam-se 2. Classifica-se 2. Se a gente conseguir a vitória, todos os times dessa chave vai ter 3 pontos e aí vai disputar em saldo de gol, que é o primeiro critério. Não, o primeiro critério é o confronto direto, só que aí ele cai por terra, por causa que cada um ganhou um jogo. Entendi. Aí vai pro saldo de gol. E o saldo de gol hoje, a gente tá com -2. Itapeva, 4 não, que agora caiu, né? 1, né? Itapeva tá com 2 gols positivos. Né? 1 positivo. 2, eles ganharam de 5-3 de nós. Então... E perdeu de 3 a 0. Isso, então eles têm um gol, né? Virou um gol. Uma grande confusão. Uma grande confusão. Agora, não, agora... temos que fazer conta. O negócio é o seguinte, é vencer, vencer ou vencer. É isso, né? E como é que se vence a equipe de Pouso Alegre? É uma equipe bem mais experiente, né? É uma equipe treinada, que eles treinam. Eles pegam jogadores da região. Só que vai ser um jogo que eles estão acostumados a jogar em quadra grande, que nem a gente. Quadra da gente 40 por 20. Quadra maior que da região, quase, que tem Paraíso. Eles treinam em quadra grande, a gente também. Lá em Alfenas, o ano passado a gente jogou, a quadra é pequena. O negócio nosso, a gente vai ter que chegar lá focado, fechar atrás e tentar sair no contra-ataque e fazer. A gente não pode deixar os caras jogar. Se a gente deixar eles chegarem chutando do meio da quadra, essas coisas, porque eu vi videozinhos deles, dos jogos que eles jogaram, eles pegam a bola no meio da quadra, sobrou, chuta. Eles não têm essa de ficar tocando ali, não. Então, mas o principal que eu acho é que a equipe nossa tem que chegar lá e mostrar a vontade que a gente está tendo. A gente está um grupo fechado. Tendo esse grupo fechado, a gente já sai ganhando, porque tendo a união dentro da gente, eu já acho que vai prevalecer. E só pra gente terminar a história, segunda-feira então, como a gente comentou aqui, os juízes não vieram, então não teve jogo, e na quinta-feira a IPTV marcou o jogo, só que aí a seleção de Chiva não veio, né? E que infelizmente eles agora vão sofrer no processo, porque não vão poder participar de uma ou duas edições do campeonato, né? É, o treinador dele, ele me ligou na quinta-feira, na quarta ele tinha falado que ia correr atrás dos atletas, aí ele na quinta ele me ligou e mandou um e-mail pra IPTV e um para o departamento nosso aqui, falando, explicando que ele tentou correr atrás, mas não teve como mesmo. A IPTV, ela ficou tão assim, ela viu que estava errada, que ela quis arcar com as despesas deles, queria arcar com a despesa nossa. São 300 quilômetros, né? 300 quilômetros. É mais perto um pouquinho que do lugar que a gente foi, que é Itapeva, que é um pouquinho para lá. Aí a IPTV queria de tudo quanto é jeito que eles viessem. Mas assim, eu não sei se você chegou a ver, vamos voltar um pouquinho a história. No dia do jogo, o treinador de Itapeva falou assim: a gente faz um ofício e coloca o resultado que vocês acham que deve. Aí a gente ligou pro cara, lá pro Edson, ele falou pra mim: não, faz um jogo aí e coloca. Aí a gente fez. A gente faz fez. Faz um jogo e coloca. Tanto que, não sei, quem assistiu a IPTV de manhã, no Jornal da Manhã. 10-0. 10-0. Eu vi. Então, aí depois sai e volta atrás. Isso que foi uma falta de organização mesmo. Eu vi, eu até fiquei surpreso, porque eu liguei a televisão, pus na IPTV e apareceu 10-0. Jogou muita bola, né? Não é, tá louco. Mas eu tenho certeza que vocês vão jogar muita bola nessa segunda-feira. A gente vai estar aqui torcendo por vocês, viu? Ah, se Deus e quem quiser. Sabe semana que vem a gente, vocês estejam aqui novamente para falar de uma classificação. Isso. Né? A gente torce para isso e a gente já virou parceiro de vocês. Se vocês precisarem de divulgação, hoje você não trouxe a lista dos patrocinadores, né? Não deu uma de Maguila, né? Ou trouxe aí no bolso? Não trouxe hoje. Tá vendo que marqueteiro é esse? Não, mas dá para lembrar. Valeu. Vamos falar, então, por favor. Agradeço então, aos patrocinadores. Ajuda aí, Jim. Ó, primeiramente é o Paulinho Sports e Shoes. Terra Motos. Terra Motos. Zampar Farma. Zampar Farma. Minquilo Materiais de Construção. Luiz Imóveis. Tem mais. Lembra aí, Jim? Tem a prefeitura, né? Prefeitura, municipal, departamento. O Vaguinho pelo trabalho dele. Strong Corps, né? Academia. Strong Corps dos meninos. Uai, a Thaís Minquilo com o Clayton Cris, que fez a faixa pra gente lá. A faixa dos patrocinadores ficou muito bonita. Queria ter colocado ela segunda-feira, né? Mas não vai faltar oportunidade, com certeza, né? Não, não vai. A gente espera aí. Segunda-feira o jogo, qual que é o horário mesmo? 20h30. 20h30. Às 8h30 da noite, então. Guaranés enfrentando a equipe de Pouso Alegre, né? Na cidade de Alfenas. Tem outro jogo, né? Depois, né? Depois tem um outro primeiro jogo, né? Depois tem o jogo de Alfenas. De fundo, né? É, que é o time de Alfenas. Eu queria falar também, Antônio Cláudio. Rodritur Turismo? Rodritur Turismo. É isso daí. O Jim tinha tocado no assunto também do Campeonato de Interpretativa. Ontem a gente foi lá, venceu mais uma. E a gente está classificado para as quartas de finais lá. Lá é o campeonato municipal, né? Municipal. O que falta faz um grande campeonato regional menor aqui para vocês? Integração com outras cidades. Então, o ano passado teve, o departamento, eu estava ainda no departamento. Sim. Na época, a gente fez um campeonato. Sim, aqui. A Copa Pássaro da Ilha, até isso, no começo do ano. Isso. A gente fez campeonato regional, foi muito bom. Esse ano vai ter de novo, vai ser depois da Guarda-Mog, em julho já vai ter. Só que aqui eu quero manter o time nosso para disputar. Mas aqui muitos jogadores vão para um lado, vai para o outro. Vai ter um campeonato em Arceburgo. Eles já convidaram a gente para disputar regional. Aí regional aqui também. Aqui até na região tem bastante campeonatos regionais. Mas vocês participam de quase todos ou não? Não, esse ano, o ano passado a gente não participou. Esse ano já a gente está participando de mais campeonatos. Espero ter mais convites aí, pessoal. Quem quiser convidar a gente. Só chamar que nós vamos. Valeu, Emanuel, parabéns. Dinho, valeu, parabéns. Sucesso no jogo de segunda-feira. Vamos estar aqui torcendo por vocês. Certinho, viu? Então, Cláudio, brigadão. Obrigado aos ouvintes, obrigado à torcida que foi lá comparecer na segunda-feira. Eu peço desculpa, né? Porque. Quem quiser ir segunda-feira em Alfenas também, não é tão longe, pode ir lá para apoiar. Pode ir lá dar uma prestigiada, dar aquela força pra gente, que isso vale também. Valeu, gente. Valeu, Antônio. Valeu. Intervalinho comercial, a gente volta já falando sobre Companhia de Reis. É o encontro, o 10º encontro de grupos folclóricos que acontece no próximo domingo aqui em Guaranésia.